um dia se inicia e eu estou aqui tentando te tocar. Eu quero ver a provisão, eu quero ver o teu milagre. Por isso estou aqui tentando te tocar. Nem que eu me arraste hoje, eu vou tocar na tua orla. Eu sei que podes me tocar, mas é diferente quando um filho toca. Eu vou te adorando hoje, enquanto as lágrimas só rolam. A dor virou rotina pra mim, mas não vou desistir. Vem mudar minha história. Eu não vou desanimar, não posso desistir. Não existe nada que possa impedir. A dor não é maior do que a vontade de tocar em ti. Eu não vou desanimar, não posso desistir. Não existe nada que vá me impedir. A dor não é maior do que a vontade de tocar em ti. Nem que eu me arraste hoje, tocar em ti.